Minhas melodias tão vazias, longe dos teus escritos, nós dois juntos sempre fomos nossos artistas favoritos. Se eu me perdi em outros lábios, foi pra te prender me odiando. Foi um grito, ainda te espero, pra escrever latino-americano. Tento mais um caminho, lembro do que eu era antes de você. E se antes de dezembro eu sabia me reconhecer? E se eu não gostar de mim, se eu for mesmo tão pequeno, eu não devia questionar. Me desculpa, Pedro. Vendo a cidade por cima, você disse a gente aprende. E você foi tão mais alto, e eu fiquei com o que dói. Em queda livre eu sou mesmo um anti-herói.